Novo Matrix. Novo Matrix. O comando de aço. Uma mega estrutura de som e efeitos visuais e lindos. Já não dá pra aguentar você longe de mim. Você longe de mim. Olha pra mim. Estou sofrendo e você não tá nem aí. Nem aí pra mim. Já decidi, vou te esquecer. Vou na loja Fortaleza, Sunfuer. Eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull. Das aparelhagens, eu vou arrasar. Oh, Rosana, na, na, na. Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar. Pra sempre vou te amar. Oh, Rosana, na, na, na. Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar. Pra sempre vou te amar. DJ Marcelo. Como o sol, meu abraço quente, o meu lençol, o